Amado nosso, ó vem. Vem, Senhor, nós queremos sentir o Teu poder. Queremos sentir a Tua presença. E estamos aqui adorando o Senhor, louvando o Seu nome. Vem, amado, amado nosso. Cantemos este louvor. Glória ao Senhor. Vamos clamar. Vem, amado nosso. Yeah.